Obrigado, Thaís Montenegro, acompanhando, portanto, essa movimentação na UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E você vê que está chovendo aqui na região da Tríplice Fronteira agora, 11 horas e 11 minutos. E o dia 21 de março, daqui a 2 dias, portanto, teremos a celebração no Dia da Água. Uma data bastante importante, afinal, sem água sabemos que não há vida. É um recurso indispensável para que tenhamos a habitabilidade no planeta Terra. E para falar a respeito de algumas iniciativas relacionadas à água, eu tenho a satisfação de receber neste momento aqui no estúdio da CBN Foz, o Nelton Friedrich, ele que é diretor de coordenação da usina de Itaipu. Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande, até redobrado, de voltar aqui e de um assunto tão palpitante quando as águas estão caindo. Então é muito agradável tratar desse assunto, mas especialmente também com a seriedade que precisamos ver esse Dia Mundial da Água e toda a questão ligada às dimensões da água. Estamos já há 11 anos, né, com a aplicação do programa Cultivando Água Boa aqui na região oeste do Paraná, uma iniciativa que começou lá atrás, em 2003, vem rendendo frutos, inclusive parcerias internacionais, países interessados em replicar todos esses conhecimentos do programa Cultivando Água Boa na preservação de seus rios? Felizmente, nós podemos hoje olhar pelo retrovisor e verificar que nesse período de quase 11 anos, e tanto é que o programa Cultivando Água Boa foi lançado no mês de junho de 2003, com essas mudanças que aconteceram no Brasil, tendo à frente aqui o nosso diretor-geral Jorge Miguel Samek. E isso fez com que nós construíssemos realmente uma proposta, como eu disse, que se a gente olhar para trás, nós fizemos muitos erros, mas também agregamos muitos acertos. E isso fez com que nós tivéssemos uma espécie de tecnologia social consolidada, e que os conceitos que nós estamos trabalhando desde então, porque cultivando em 2003, cultivando em 2014, e tomara continuemos cultivando 2020 e 30, porque é essencial fazer isso. Porque cultivar é um sentido forte, que às vezes no início dizia, mas água não se cultiva. Mas cultivar é isso, é como é que você planta, colhe, mas ao mesmo tempo cuida. No sentido, portanto, figurativo, cultivar deu esse componente forte de um valor de que precisa cuidar da ética do cuidado, cuidar da nascente, da água que bebe, da água que coloca no alimento, da água que é útil para a produção, a água que tem que ser boa para gerar energia, mas ela tem que ser boa para navegar, ela tem que ser boa para poder produzir peixe, ela tem que ser boa para poder ter as prainhas com balneabilidade, mas ela tem que ser boa para ser usada, tomada. Como é o próprio reservatório, que Foz do Iguaçu, 60% da água é consumida pela captação que a Sanepar faz no reservatório. Então, o cultivando água boa é cultivar, cultuar, é cuidar. E a essência está de que nós, acumulando essa experiência, que não é piloto, que já tem essa idade de vida, portanto tem uma caminhada que não é curta, e isso fez com que esses conceitos, os valores e a metodologia, não só praticadas aqui, passassem a ter curiosidades ou até chamamento a ver como que estamos fazendo. E isso fez com que, e aí a sua colocação, nós pudéssemos dizer qual é o balanço que temos hoje. Conquistas aconteceram, avanços tivemos, há muito o que fazer, há muito o que fazer. Mas ao mesmo tempo nós temos hoje uma realidade que é exemplar no Brasil, festejada e recomendada, e que já passou as fronteiras. Quer dizer, nós estamos hoje com projetos do Cultivando Água Boa, cultivando Iporã, no Paraguai, cultivando Iporã mais Yaceretá, e onde tem Paraguai e Argentina. Agregamos ainda, no ano passado, de maneira muito rica, a possibilidade de reaplicar, que já está começando na hidrelétrica de Salto Grande, que é Uruguai e Argentina. E mais recentemente nós tivemos 9 países da América Latina que se manifestaram formalmente o desejo de que este seja um programa de cooperação. E neste campo até acabamos de voltar aí de praticamente 10 dias úteis na República Dominicana e na Guatemala, onde já estão sendo dados os primeiros passos. E lá já entra como uma missão brasileira, porque fomos coordenados pela Agência Brasileira de Cooperação, que é do Ministério de Relações Exteriores, do governo brasileiro, e junto também um representante da Agência Nacional de Águas. Então, uma missão brasileira para que pudéssemos expor com 43 encontros que tivemos nos dois países, com os mais diferentes segmentos, governos, empresas privadas, organizações não governamental, mundo acadêmico. Tivemos encontros extraordinários com a área também de meio ambiente, com as agências de cooperação de outros países, enfim, foi uma verdadeira maratona de 43 encontros na Guatemala e República Dominicana, porque o desejo é replicar o programa. Também há previsão de aplicação do Cultivando Água Boa, inclusive fora aqui do continente, interesse de Moçambique com relação a estratégias de preservação da água lá na África? Houve um elemento muito interessante. Nós fomos convidados e participamos de um grande evento de todos os países de língua portuguesa que aconteceu em Moçambique sobre a questão de recursos hídricos, segurança hídrica e tudo mais. E nesse evento apresentamos o programa e teve uma bela repercussão. E meses depois, quando o governo de Moçambique apresenta lá um edital para a construção de barragens para irrigação e uma está para geração de energia, e uma empresa brasileira foi a vencedora num consórcio com empresa local, evidentemente que aconteceu para nós algo inesperado. Por quê? Porque o governo colocou, mas nós queremos aquela metodologia, aquele jeito de fazer que nós conhecemos no evento aqui realizado do Cultivando Água Boa. Então nós tivemos o contato de que há o desejo de, na execução dessa obra, antes mesmo e durante e depois, haja um programa similar ao Cultivando Água Boa. Até porque a proposta de pequenas represas para irrigação é de desenvolvimento rural sustentável. É para incentivar a produção e a segurança alimentar num país que tem muita fome. E eles estão reaplicando praticamente o Fome Zero, que exitoso, tão exitoso no Brasil, a partir de 2003, mas também o compra direta, isto é, a possibilidade de comprar diretamente o pequeno produtor para colocar na comida das crianças e outras formas de produzir, matar a fome e ainda ter para vender e colocar na merenda escolar. Então, veja o significado que tem lá em Moçambique a oportunidade, tomara que aconteça, de ter essa possibilidade, repito, de reaplicar a proposta. Nós estamos veiculando aqui na CBN, Rede Nacional, desde o início dessa semana, uma série de reportagens especiais a respeito da saúde dos oceanos. Até tendo como gancho aí alguns episódios recentes, a poluição na Baía de Guanabara, navios transatlânticos despejando lixo no mar aqui no Brasil. Existe uma preocupação muito grande também com relação a todos os gestores que trabalham a questão da água, a saúde dos oceanos do nosso planeta? É porque o oceano, na verdade, tem um papel insubstituível e gigantesco na nossa própria vida e, evidentemente, no equilíbrio do planeta Terra. Tanto é que, se nós analisarmos bem, o que significa também a própria questão da vida, que em boa parte ainda é desconhecida que você tem nas profundezas dos nossos oceanos. Mas os oceanos, na verdade, são a somatória dos rios. E os rios são as somatórias das nascentes. Então veja quanto é que você tem de efeito diretamente no oceano quando um navio, por exemplo, polui ou faz de repente aquilo que acabou até acontecendo conosco aqui na América do Sul, e isso aconteceu a partir da Argentina, quando surgiu o mexilhão dourado, que exatamente com aquela água, né, que os navios colocam até para o equilíbrio da navegação e outros fins, e eles fazem essa tipo limpeza, ou enfim, despejam quando chegam em alguns próximos a alguns portos, etc. E trouxeram de lá um exótico que acabou complicando durante um certo período muito a questão da própria qualidade da água, o próprio consumo da água. Por exemplo, nós tivemos problemas sérios em alguns lugares que inclusive chegavam a entupir os canos da captação da água. Felizmente, hoje está sob controle isso. Mas eu diria assim, tem esse direto, que diria assim, diretamente no oceano, mas tem esse indireto que eu diria assim, que é dramático, é o que é que nós estamos mandando para os oceanos. O que nós estamos mandando de contaminação, de poluição, de plástico, de agrotóxico, de químicos, de mercúrio, de tudo aquilo que os rios carreiam, além do efeito que você tem nas águas onde as comunidades vivem. Imagine o que está indo, por exemplo, para o próprio Oceano Atlântico, de uma bacia do Prata, que tem as suas nascentes na Bahia, e que vai agregando grandes e médios rios, como por exemplo o próprio Rio Paraná. Então a Bacia do Prata é uma bacia da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. E aí a gente às vezes não tem a noção de bacia hidrográfica. Então, por exemplo, agora vamos pegar a questão macro, que estamos falando do oceano, passando pelos rios e as bacias, e vamos entrar no nosso Tamanduá, para pegar bem o local, o nosso cotidiano, a nossa vida em Foz do Iguaçu. O Tamanduá tinha que ser olhado e visto e praticado como algo sagrado, porque ele também abastece Foz do Iguaçu. Então, cuidar do tamanduazinho, não colocar lixo, evitar a erosão que a terra vá para o Tamanduá, evitar que agrotóxico possa ir para o Tamanduá, evitar que você tenha plástico, que você tenha resíduos, que você tenha lixo, que você tenha qualquer outro tipo de contaminação. Por quê? Porque é dali que sai a vida que nós precisamos para, no dia a dia, na torneira das nossas casas, no alimento da nossa comida, na sede que matamos com a água, nos banhos que tomamos para nossa higiene pessoal e tudo mais. Então veja, por isso que a gente tem que fazer essa conexão. Quando você fala do macro, imediatamente conectar com o micro. Por isso que é um reolhar do local com o global. Se eu olho só para o global, eu acabo não me apercebendo que eu tenho o local para cuidar. E se a gente cuidar de cada pedaço, por isso uma das essências do programa Cotidiano da Gaboa é trabalhar micro por micro bacia. Porque a micro bacia do Almada, por exemplo, ou a micro bacia do alto do Tamanduá, porque tem o alto, tem o médio, tem o baixo, se nós todos cuidarmos dos nossos pedaços, nós vamos cuidar do todo. E aí é uma ação conjunta e de grande consciência, de envolvimento dos corações e das mentes das pessoas. Senão a gente não compreende que a vida humana, a vida dos oceanos, a vida animal, vegetal, a vida na sua plenitude, ela depende essencialmente da água. É a grande passarela da vida, é o passaporte da vida, é água. Água que será, inclusive, tema de uma exposição especial ali no Ecomuseu de Itaipu, aproveitando esta deixa do Dia Mundial da Água. E aqui acho que nós tocamos um ponto fundamental, né, quando se fala da gestão da água. Desde o começo do programa Cultivando Água Boa, a gente observa que um dos pilares é que se trabalhe com a comunidade, e a comunidade, a partir de certo momento, assuma essas ações como uma política da sua própria gestão ali, enfim, e incorpore estes princípios. Seria esse o segredo, a receita para que programas como esse possam ser aplicados em vários outros lugares do mundo? Eu diria assim, talvez muito mais como proposta, ou enfim, até certo ponto, usando a palavra receita, que ela é muito forte, né? Porque a gente tem que respeitar as especificidades de cada região, de cada país, mas existem alguns componentes que são universais. Eles valem aqui em Foz, como valem em Moçambique, como valem lá na China ou nos Estados Unidos, que é, por exemplo, como é que você trabalha conceitos? Um conceito é trabalhar, por exemplo, bacia hidrográfica. Não é só trabalhar ali naquele ponto. É a mesma coisa que nós na Itaipu. Se você cuidasse só do reservatório, você estaria fazendo um bom trabalho. Mas seria incompleto, porque os maiores rios que vêm para o reservatório, por exemplo, aqui no lado brasileiro, nenhum nasce junto ao reservatório. O rio Ocuí nasce entre Matelândia e Medianeira. Matelândia não é município lindeiro. O rio São Francisco Falso, ele nasce, uma nascente forte tem em Céu Azul e a outra em Santa Teresa do Oeste. O maior rio da região, que é o São Francisco Verdadeiro, ele nasce dentro de Cascavel, tem 11 nascentes dentro de Cascavel. O rio Iguaçu, por exemplo, ele nasce num distrito do município de Toledo. Então, se você cuidar só aqui, é o pé, o corpo e a cabeça não estão aqui. Então, é por isso que se não envolver as comunidades e não definir, por exemplo, o que significa o conceito de trabalhar uma bacia hidrográfica, uma sub-bacia, uma micro-bacia? Segundo, o que significa o conceito de participação? Isso é um conceito. Eu trabalho o envolvimento das comunidades para envolver homens e mulheres, atores econômicos, políticos, sociais, culturais, ambientais, religiosos e espirituais, numa causa, que é a causa da vida. Então, por isso que tem que ter esse conceito de nova governança. Né? Não é só governos, é governo sim, mas também sociedade, empresas públicas, privadas, universidades, escolas, sociedade com as mais diferentes organizações e cidadão e cidadã. Ao mesmo tempo, nós temos que ter presente um outro conceito, que é o conceito de trabalhar a própria sustentabilidade, mas entra também o componente de valor, o valor do cuidado, o valor ético da sociedade, o valor essencial de a gente respeitar valores, crenças, o modo de viver no planeta Terra. E aí a metodologia. E a metodologia, ela é vital, porque como é que faz? Você pode ter bons conceitos, pode ter até bons valores, que, né, advoga, mas a prática é que fala os valores e os conceitos. A melhor fala, se ela não ter praticidade, é falsa. O melhor discurso, se não acontecer, é de novo blá blá blá. Então, esse extraordinário e rico componente de envolver as pessoas, as comunidades, e aí é que nós trabalhamos micro por micro bacia, em cada uma tem as oficinas do futuro, Muro das Lamentações, Árvore da Esperança, Caminho Adiante, e um pacto das águas de cada micro bacia, e aí as ações. Mas ao mesmo tempo você tem a sensibilização, por que nós estamos vivendo escassez d'água? Por que as mudanças climáticas? Por que os problemas que nós estamos tendo ainda de transmissão de doenças através da água? E aí nós podíamos adentrar para vários outros componentes. Por isso, a água tem que estar ligada com a dimensão econômica, e ela tem uma grande dimensão econômica, mas também política, porque ela tem que ser para todos e de qualidade, quantidade e qualidade. Ela tem que ter uma dimensão social de atingir, por exemplo, quem ainda não tem água, tem pouca água. Mas tem uma dimensão também, que eu diria assim, forte, que é uma dimensão até cultural, e dentro da questão cultural entra o componente, inclusive, da arte, né, da criação. E aí a exposição que estamos abrindo no Ecomuseu, ela é riquíssima porque fala das lágrimas de São Pedro, ligadas, por exemplo, a regiões de escassez d'água, e como é que esse olhar mais poético, esse olhar mais de responsabilidade, esse olhar mais, que eu diria assim, de sensibilidade, e que, de repente, essa exposição, ela também é ecopedagógica, ela é para também refletir, mas também para você se deliciar da beleza que a arte pode nos trazer. É como a gente podia dizer hoje, de que são os sonhos e a poesia da própria água. Quando, por exemplo, nós estamos agora no mês de março, e lá atrás, de maneira extraordinária, o nosso rico compositor brasileiro, cantor e compositor, escreve As Águas de Março Fechando o Verão, é pau, é pedra, né? O que significa isso? Significa quanto que você tem hoje no canto, na dança, na poesia, etc., sobre a questão da água, sobre a natureza. E isso é uma forma de celebrar, é colocar os talentos a serviço da vida, da criação, da beleza, mas ao mesmo tempo do que a gente tem de responsabilidade. Em outras palavras, isso também envolve, por exemplo, uma exposição como esta, a gente sempre trazer presente o que nós precisamos mais hoje, é a cultura da água. O que que você faz com... O que você faz para e o que você faz na água? É nesse sentido que talvez a reflexão maior desse Dia Mundial da Água é compreender que nós estamos chegando numa fase que os maiores estudos que a própria ONU possui apontam para 3 bilhões de seres humanos que vão ter algum tipo de escassez nesses próximos 10, 20 anos, 30 anos. Claro que às vezes a escassez está inclusive na abundância. Veja a contradição. Se a gente pudesse dizer aqui agora, que contradição dizer que tem escassez com bastante água? Ora, a escassez são de dois tipos, resumidamente. Um é não ter mesmo. Você está num deserto, tem uma situação árida, difícil. Mas tem uma outra que é abundância e não cuida. Então você tem escassez porque nem toda água serve, porque ela já está contaminada, ela já está deteriorada. E aí você tem um outro tipo de escassez. É a escassez por não cuidar. E é isso realmente que temos que evitar, né? Dever nosso de cada um cuidar não apenas da quantidade, mas da qualidade dos recursos hídricos. Temos que ir na sequência agora ao repórter CBN Rede Nacional, mas não posso deixar de agradecer sua presença, sua participação, Nelton Friedrich, diretor de coordenação de Itaipu. Muito obrigado por essa vinda aqui nesse dia chuvoso à CBN. Eu agradeço muito, para a gente é extraordinário, e veja que eu queria apenas terminar dizendo, está chovendo. Não é mau tempo, é tempo instável, porque se não tivesse bom tempo da chuva, nós não teríamos água mais abundante, e ela vem de graça. E essa é outra coisa que nós temos que trabalhar muito, é a cultura de reusar a água. 40% da água que nós pagamos para a Sanepar é de uso nobre, 60% não é de uso nobre, é de reuso. Por que não reusar a água da chuva para o sanitário, para lavar o assoalho, para lavar o carro, para irrigar o jardim, para lavar a cancha de esportes? Em outras palavras, tudo isso mostra que nós temos uma corresponsabilidade. E que bem-vinda seja a chuva.